No casa um neguinho. Salve Léo. É Paulo. Eu tô ficando louco. Tô ficando louco com os bicos. Eu tô ficando Não costumo mandar recado, mas esse é os arrombado que vive falando bosta nas costas, mas baba ovo do meu lado. Sinto ligado, mas não tô preocupado aí. Fica tranquilo, filho, que é teu já tá guardado. Na verdade eu sinto pena, nem chega a ser um problema. É mesmo a rapinha de sempre, seres de mente pequena, preso sem usar o gema, cada um no seu esquema. Quem nasceu pra figurante nunca vai roubar a cena. Pena que tem que ser assim, né? Bota a culpa em mim, Zé. Diz que eu sou o único motivo pro fim da sua fé. Coitado, no mundinho limitado, meu tempo tá esgotado, deve ser por isso que eu tô ficando louco. Tô ficando louco com os bicos. Eu tô ficando louco. Tô ficando louco com os bicos. Eu tô ficando louco, não aguento mais. Para de citar meu nome, me deixa em paz. Mais perseguido do que fugitivo de Alcatraz. De tanto fala de mim, seus dias são iguais. Para de caô, dou na cantinha. Pra mim tu é falador, ganha cena e fico na minha. É, farinha do mesmo saco. Seu 7-1 já é fraco. Sigo sempre no sapato e vou na fé. Daquele jeito, discórdia sem efeito. Olha a porra do meu flow, suave tio é dois pés no seu peito. Mantenho meu respeito e disciplina. Já tenho feito algo pra acabar com essa sua sina. Veja minha doutrina, coringoma pego oitão velho que essa fita termina. Eu tô ficando louco. Tô ficando louco com os bicos. Eu tô ficando louco. Tô ficando louco com os bicos. Eu tô ficando louco. Tô ficando louco com os bicos. Eu tô ficando